viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. sejam bem-vindos a mais esta viagem no Expresso 80, um passeio pela pop rock dos anos 80. Hoje começamos em português, Paixão, Os Heróis do Mar. E vamos continuar em inglês, mas com a alemã Sandra Ai. Thank you. Depois dos Tremaine com Fall Down, In Between Days, os The Cure. We'll be right back. Boys do Fall in Love, Robin Gibb. Continuamos agora com os Pet Shop Boys, West End Girls. Yourself, create the space you know you can. Gold in Motion, os New Order, aqui com a colaboração da seleção inglesa da altura. Continuamos agora com os alemães Modern Talking, Geronimus Cadillac. Jerome, you won't answer, pardon, it's a plan, Jerome.

town. The cars roll by where the weeds grow high. Kane Gang, Motor Town, o tema. Agora Fourth Rendezvous, Jean-Michel Jarre. I'm Only After Dark e os Human League. Continuamos agora com a parte mais reggae de Grace Jones. Victor should have been a jazz musician. Was a jazz musician. Hourglass, Glass, o futurista Gary Numan. Continuamos agora com Freddie Mercury, Love Kills. Mystify, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Mystify. Vamos passar a John Farnham. You're the Voice. We have foi a voz de Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Continuamos com a voz de Shadey, Hang On To Your Ego. Thank you. Bass, Simon Harris. Continuamos com o Burning Heart, o Survivor. All Stood Still, os Ultravox de Midgeur. Continuamos agora com Carla Swisper, George Michael. Thank you. Fly For You, os Spandau Ballet. E assim, chegamos ao fim de mais esta viagem no Expresso 80. Mas não se esqueçam, para a semana cá estaremos, no mesmo local e com o mesmo horário. Deixo-vos agora com 4 temas. O primeiro, Prefab Sprout. When Love Breaks Down. Depois, Cuts Me Down, Lloyd Cole and the Commotions. Depois, Sing for a Minute, os House Martins. E para terminar, Cherish, Cool and the Gang, sempre na calma. Ourselves. Stop for a minute.